Panorama Agrícola para 31 de dezembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, 31 de dezembro de 2010, noite de lua minguante, e este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: transforme desejos sinceros e bem-intencionados em realidades. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere uma entrevista especial sobre boas práticas da Nova Zelândia que você, produtor, pode desenvolver por aqui em Santa Catarina. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista especial de hoje é com o engenheiro agrônomo Ayrton Spies, que em novembro liderou uma missão técnica de 30 pessoas, entre produtores e dirigentes e técnicos agropecuários, até a Nova Zelândia. O que se viu por lá pode ser aplicado em Santa Catarina para transformar a realidade rural do estado e a gestão das propriedades. A missão técnica conheceu boas práticas nas áreas de olericultura, vitivinicultura, produção de leite, pecuária de corte, ovinos e pesquisa agropecuária. Os exemplos da Nova Zelândia você conhece na voz de Ayrton Spies. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o setor de produção de hortaliças, o setor de vitivinicultura, o setor de pecuária de leite, pecuária de corte, ovinocultura e também o setor de pesquisa agropecuária, que a Nova Zelândia é destacada em todos esses setores. E, na verdade, a Nova Zelândia tem inúmeras lições que nós podemos aprender e aplicar na nossa realidade. Embora o clima e as condições de produção sejam diferentes, mas os fundamentos, os princípios que eles aplicam lá na produção agropecuária são extremamente úteis para nós e temos muito a aprender com eles. Eles são um país que exporta muito, produz sem subsídios e, portanto, trabalha com alta eficiência técnica e econômica, respeitando também as condições do meio ambiente. Então, a Nova Zelândia é uma referência no mundo quando se fala em produção agropecuária. É um país que se desenvolveu de uma forma fantástica. Para vocês terem uma ideia, eles são o terceiro país mais desenvolvido em termos de índice de desenvolvimento humano do mundo. Só fica atrás da Austrália e da Noruega. Então, um país que tem exemplos a nos dar, e o grupo que viajou para lá ficou extremamente impressionado com o nível de organização das cadeias produtivas, com o grau de profissionalismo, de eficiência e de gestão aplicado em todos os elos da produção. Ayrton Spies, da Secretaria de Agricultura. Daria para pontuar cada um desses segmentos? Vitivinicultura, leite, pecuária de corte? A Nova Zelândia é, sem sombra de dúvida, a referência quando o assunto é produção de leite de alta qualidade a baixo custo. E como é que eles conseguem isso? Eles conseguem isso investindo na produção de pasto. Antes de ser um produtor de leite, cada produtor tem que ser um produtor de pasto. Eles tratam pasto como nós tratamos as melhores lavouras nossas. Aplica-se insumos na terra, aplica-se tecnologia de cultivo, tecnologia de pastoreio de ponta, de formas que se faz o máximo que o solo pode e a natureza podem dar em termos de forrageira de alta qualidade, com alta digestibilidade, com alto teor de proteína e de energia. É disso que se transforma em sólidos de leite, que é o que tem valor no mercado, na indústria. E eles utilizam uma genética animal diferente daquela usada na Europa, nos Estados Unidos, porque o foco deles é uma vaca que seja capaz de se servir no campo e que seja capaz de ter alta conversão alimentar de pasto colhido em pasto transformado em sólido de leite. Já no setor de ovinocultura, eles também são uma referência. Eles produzem os melhores cordeiros e a custo baixo. mas também baseado no mesmo fundamento que eu acabei de citar no caso da pecuária de leite. Grande quantidade de pasto, pasto de alta qualidade e muito bem manejado em sistema de pastoreio rotativo. E na ovinocultura tem um outro destaque muito importante, que é a genética. Animais de alta prolificidade, ou seja, animais que dão muitas crias. A meta deles é, em 5 anos, ter que cada ovelha matriz da Nova Zelândia desmame 2 cordeiros de 35 quilos de peso vivo. Para vocês terem uma ideia, isso significa mais que o dobro da nossa produtividade aqui no Brasil. Na vitivinicultura, eles são muito bons na produção de vinhos brancos. O Sauvignon Blanc é o vinho de referência da Nova Zelândia, todo colhido à máquina, né? Eles têm uma tecnologia de ponta para produzir vinhos de alta qualidade. Na olericultura, ou seja, na produção de hortaliças, o destaque também é o emprego de tecnologias de ponta e a organização das cadeias produtivas para que o produto chegue rapidamente tanto ao mercado doméstico como ao mercado internacional. Você pode ter lá, por exemplo, um produtor que colhe aspargos de manhã, embala ao meio-dia e à noite leva no aeroporto e despacha direto num avião de carreira que leva o produto para um supermercado em Tóquio, no Japão. Quer dizer, a fluidez, a facilidade com que a logística funciona sem entraves burocráticos, isso é muito importante. Na parte pecuária de corte, eles são bons, principalmente na produção de gado de alta carne de alta qualidade, com as raças como o Aberdeen Angus. E também um destaque interessante, eles produzem muita carne, que eles chamam de carne de touro, que é o aproveitamento dos machos, dos terneiros machos da pecuária de leite. Então eles desenvolveram uma tecnologia que permite aproveitar isso e transformar num bom dinheiro. Quando o assunto é pesquisa agropecuária, né, é interessante ver a forma como a pesquisa agropecuária é financiada lá. Lá os produtores de cada segmento têm associações que coletam uma taxa sobre a produção e os produtores formam um fundo. Esse fundo depois é complementado pelo governo com mais dinheiro e quem administra, quem define os projetos de pesquisa que devem ser executados tanto pelas universidades como pelos órgãos de pesquisa do governo, como o Agro Research, são os produtores. E com isso, não se faz pesquisa de sexo de anjos, como se diz, né? Lá se faz pesquisa aplicada com alto grau de inovação e diretamente aplicada aos resultados que os produtores querem, porque são os produtores que ajudam a pagar a pesquisa. Então isso é uma lição interessante, a forma como eles se organizaram. E no final nós também visitamos uma curiosidade para nós, que é a produção de cervos. A Nova Zelândia é o maior produtor de cervos do mundo, né, que são veados. Então, uma visita que colheu frutos muito interessantes, as pessoas que viajaram, são 30 pessoas, ficaram impressionadas e voltaram com um sorriso no rosto, com a bagagem cheia de conhecimentos, né, e com uma vontade enorme de contribuir aqui no Brasil para transformar a nossa realidade dentro das nossas condições, evidentemente, adaptando os conhecimentos para a nossa realidade. O que se aprendeu lá é viável implantar em Santa Catarina. Muitas lições têm aplicação direta para nós, né? Por exemplo, o profissionalismo dos agricultores, nós não podemos fugir disso. Nós temos que melhorar a gestão das nossas propriedades, né? Nós temos que transformar nossas propriedades em pequenas empresas, né? E ter muito mais registros, controles, avaliações, tomar decisões de mais qualidade nas propriedades rurais. Isso a Nova Zelândia já faz. E no que se refere à produção pecuária, é principalmente explorar todo o potencial de fotossíntese ou de crescimento de forragens que nós temos. Porque no limite nós temos mais chuva, nós temos mais sol e temos terra melhor do que a deles. Nós só não estamos ainda aplicando a tecnologia para tirar o máximo desse processo de produção de forragem. Quem produz mais forragem pode produzir mais carne, mais leite, e, enfim, pode produzir mais produção animal. E a Nova Zelândia deixa isso muito claro. Nós já estamos em contato com eles, nós temos trazido já 27 espécies de pastagens da Nova Zelândia que nós estamos experimentando aqui em Santa Catarina, validando essa tecnologia aqui no nosso estado através das estações de pesquisa da IPAGRE, né? Em breve esses produtos deverão estar liberados para o mercado. E em cima disso, a Secretaria da Agricultura já lançou o programa Terra Boa Forrageiras, que é um sistema de apoio ao pastoreio racional, né, rotativo, né? Então, são lições, são fundamentos que nós vamos ter que aplicar mais cedo ou mais tarde para manter a nossa agropecuária competitiva no mercado global. Porque Santa Catarina tem todas as condições. Se nós aplicarmos o mesmo conhecimento, a mesma inteligência que eles aplicam lá, nós levamos vantagem sobre eles. Essa entrevista, então, aqui no Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo Ayrton Spies, falando sobre as boas práticas da agropecuária na Nova Zelândia que podem ser implantadas aqui em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.